Salve, salve. Beto, Léo, Jonathan. Análise. Reflexão Home Studio. Toda positividade quanto maior o brilho, que ofusque a maldade, mesmo que seja nítido. Toda positividade seja infinita, mesmo que utopia torne a vida mais bonita. Toda positividade quanto maior o brilho, que ofusque a maldade, mesmo que seja nítido. Toda positividade seja infinita, mesmo que utopia torne a vida mais fechar bonita. Fechar os olhos e sentir a sensação mais pura. Na noite estrelada entrar em sintonia com a lua, sentir o arrepio que o vento te oferece, a magia que vem do céu e sempre nos engrandece, como a brisa do mar na linha do horizonte. Se sentir flutuar no céu vendo a paisagem de um monte, e o tempo passa num instante só pra confirmar toda a magia positiva que entra em sintonia. Segurei minhas lágrimas pra não demonstrar emoção. Sorrisos e alegria, utopia em menor proporção. Talvez o mínimo seria bastante pros corações. Eu vi na simplicidade o mínimo das sensações. Tratamento pra alma, positividade na música. Mesmo que a realidade seja nua e crua, expressão de sentimento, análise pessoal. Pra um pensamento forte possível não é real. Toda positividade quanto maior o brilho, que ofusque a maldade, mesmo que seja nítido. Toda positividade seja infinita, mesmo que utopia torne a vida mais bonita. Toda positividade quanto maior o brilho, que ofusque a maldade, mesmo que seja nítido. Toda positividade seja infinita, mesmo que utopia torne a vida mais na bonita. Na imensidão do universo sentimos naturalmente, quando está perto de Deus sentimos diretamente. Estar ao lado de quem sempre te faz sentir bem, energia positiva naturalmente também. Que se eternize os sorrisos em sua intensidade. Deus permita as coisas boas bem mais que a maldade. Tentar ver o lado bom quando diferente seja. Veja na simplicidade, encontrei toda a pureza. No silêncio tranquilo e até na solidão, diversa e sensação na imensidão do mundão. Não deixe irmão que tirem o brilho que você sente, muitos tentarão. Mas cada um tem sua mente, sua linha do horizonte, sua análise pessoal. Então só leve em conta pra você o fundamental, e o resto que é resto jamais te afetará, e o brilho do Senhor contigo permanecerá. Toda positividade quanto maior o brilho, que ofusque a maldade, mesmo que seja nítido. Toda positividade seja infinita, mesmo que utopia torne a vida mais bonita. Toda positividade quanto maior o brilho, que ofusque a maldade, mesmo que seja nítido. Toda positividade seja infinita, mesmo que utopia torne a vida mais bonita. Toda positividade seja infinita, mesmo que utopia torne a vida mais bonita.